O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Neste momento a palavra de Deus é incensada. Ela é o Cristo em forma de palavra anunciada a todos nós. Havia no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da classe de Abias. A sua mulher pertencia à descendência de Arão e se chamava Elisabete. Ambos eram justos diante de Deus e seguiam todos os mandamentos e observâncias do Senhor de maneira irrepreensível. Mas eles não tinham filho, porque Elisabete era estéril e ambos eram de idade avançada. Chegou para Zacarias o tempo de oficiar diante de Deus no turno da sua classe, segundo o costume do sacerdócio. Ele foi designado por sorteio para oferecer o incenso no interior do santuário do Senhor. Toda a multidão do povo estava em oração do lado de fora na hora da oferenda do incenso. Então lhe apareceu um anjo do Senhor de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor se abateu sobre ele. Mas o anjo lhe disse: não temas, Zacarias, pois a tua oração foi ouvida. A tua mulher Elisabete dará à luz a um filho para ti, e tu lhe darás o nome de João. Terás por isso alegria e júbilo, e muitos se alegrarão com seu nascimento, pois ele será grande perante o Senhor. Não beberá nem vinho, nem bebida fermentada, e será repleto do Espírito Santo desde o seio de sua mãe. Ele reconduzirá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e ele mesmo caminhará à sua frente sob os olhos de Deus com o espírito e o poder de Elias, para reconduzir o coração dos pais aos filhos e conduzir os rebeldes e pensar como justos, a fim de formar para o Senhor um povo preparado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E aplaude. Aplaudamos a palavra de Deus que chega até nós. Podemos todos nos sentar e vamos cantar o refrão do salmo próprio deste dia de hoje. Senhor, tome-te como meu refúgio. Como meu refúgio, Senhor, tomei-te como meu refúgio. modo não ser humilhado. Senhor, tomei-te como meu refúgio. Senhor, não seja eu humilhado. Seja eu humilhado. É isto mesmo? E o que nós estamos cantando está completamente de acordo com a palavra de Deus que nos foi anunciada hoje. Você viu a primeira leitura? Veja, ela não se refere só a Jeremias. Ela não se refere só a João Batista. Essa palavra se refere a todos nós. Hoje, o Senhor a está dizendo para nós. E é interessante, a liturgia, como que torna viva a palavra. Hoje acontece muito disso, né? Há certos alimentos que para serem conservados, eles são desidratados. E assim se conservam. Na hora de a gente usar, é só hidratar, é só colocar na água, ele absorve a água de novo e o alimento volta a ser aquilo que ele é. A palavra de Deus é assim. E os nossos teólogos explicam, os nossos biblistas mais ainda, que na hora da liturgia, na hora da celebração, a palavra ela é como que hidratada. Ela está aí, permanente. Mas naquela hora, ela é reavivada, ela se torna viva e ela se realiza em nós. Não é uma palavra lá daquele tempo, que Deus naquele tempo falou a Jeremias. Não. É uma palavra sim, que lá naquele tempo foi dirigida a Jeremias, mas que agora, esta mesma palavra, mas com a força que ela tem, com toda a vida que ela tem, ela agora é dirigida a nós e produz vida e produz efeito em nós. Então não tenha receio, esta palavra está se dirigindo a você. Acompanha comigo, livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 4. A palavra do Senhor veio a mim. E é interessante, veio a mim, está aí, nestes termos: antes de modelar-te no seio de tua mãe, antes de saíres do teu ventre, eu te conhecia, eu te consagrei, eu faço de ti um profeta para as nações. Eu vou repetir. É o Senhor dizendo a você: antes de modelar-te no seio de tua mãe, antes de saíres do ventre, eu te conhecia, eu te consagrei. Antes de seres modelado no seio, no ventre da tua mãe, antes ainda de tudo isso, eu que te havia conhecido, eu te consagrei, eu te consagrei. Eu conto sempre que, graças a Deus, a minha mãe me consagrou na hora do meu nascimento. Meu parto foi muito difícil, não só difícil, ele foi praticamente impossível. Eu existo e do jeito que eu sou, por graça de Deus. Mesmo medicamente, não seria possível, porque você vai entender logo. Era no interior, provavelmente eu precisaria de uma cesariana, mas era no interior, o médico era distante. O menino aqui coroou, mas não nasceu, não veio, parou ali. E você sabe a consequência. Pelo menos faltou oxigênio. Daí foi aquele corre-corre, né? Mandaram chamar médico. teve que se ir naquele tempo, era tudo difícil, buscar um médico na cidade vizinha, até o momento que chegar e vir, ele tentou. Daí a segunda tentativa foi usar forceps, aqueles ferros, para tirar. O médico colocou, mas tentando tirar, não conseguiu. O meu médico, que me acompanha há mais de 20 anos, graças a Deus, Dr. Martinho, que também é ginecologista, quando ele me ouviu contar tudo isso, ele disse: padre, realmente o senhor é um milagre. Até ele me explicava também, porque além do fato do senhor ter coroado e não ter vindo, o fórceps é uma faca de dois gumes, porque se a criança vem, é a salvação, mas o fórceps é feito de tal maneira que se a criança não vem, daí ele aperta a cabeça da criança. Eu já tinha coroado e não tinha vindo. Depois o fórceps foi colocado e não conseguiram me tirar. Então é certo que o fórceps acabou prendendo. É como esses, para segurar a roupa, como é que chama? Pregador, né? Acabou pegando a minha cabeça e fazendo o trabalho contrário do pregador e apertando a minha cabeça. E o menino não nasceu. O médico viu que já tinha perdido a criança. Para o médico, ele já tinha me perdido. Apenas pediu que a minha mãe relaxasse para salvar a ela. Depois ele ia ver o que fazer com a criança. Nesse momento, e veja que coisa linda, era interior. Mamãe estava no quarto. Havia bastante gente apreensiva na sala ao lado, os meus parentes todos, e sabe, nessa hora vem mais gente, porque foi aquele corre, corre. E justamente para aliviar o ambiente, veja que beleza, um rapaz começou a contar. O nome dele, o sobrenome dele era Bosco. Então ele começou a dizer que havia um santo com o nome dele. Daí o pessoal todo gozou, né? Porque todo mundo conhecia São José, Santo Antônio, São João Batista, mas um santo com o nome de Bosco. Ele começou a explicar, não existe, sim. Chamam de Dom Bosco, ele é São João Bosco. E o pessoal brincava, não, nós conhecemos tanto São João, mas São João, ele explicava, sim, ele, e foi contando. Ele cuidava de jovens, e foi contando a história de Dom Bosco. E a minha mãe no quarto, escutando tudo isso. Nesta hora, inclusive vendo que ele era um santo que dedicou-se aos jovens, ela disse para o Senhor: Senhor, eu estou consagrando este meu filho a ti, pelas mãos desse santo, São João Bosco. Ele é seu. Eu estou vendo o que está acontecendo. Até eu acho que eu já perdi esse meu filho, meu primeiro filho, mas eu consagro a ti. A gente não deu outra. Dom Bosco entrou em ação imediatamente. Imediatamente. Obrigado, porque obrigado por estar aplaudindo a minha vida. Deus me pague, você entendeu? Muito obrigado. Não deu outro, imediatamente o menino nasceu. Na verdade, a parteira veio correndo para pegar o menino. O que era impossível, o que a parteira não conseguiu fazer, o que o médico não conseguiu fazer, o que o fórceps não conseguiu fazer, Deus o fez. Na hora que a minha mãe me consagrou, Dom Bosco já entrou, já naquele momento, em ação. Mas veja, eu não sou uma exceção. Assim como Jeremias não é uma exceção, eu sou a regra. Porque você também, antes que você fosse concebido no ventre da sua mãe, o Senhor já conhecia você e queria você. E você existiu porque Deus quis. Antes ainda que você nascesse, que você fosse dado à luz, o Senhor já o havia consagrado. Eu tive a graça de a minha mãe me consagrar. Mas eu já era conhecido por Deus, eu já era querido por Deus. Deus já me conhecia e Ele já me havia consagrado. Claro, daí para frente não podia ser outra coisa. Eu só podia corresponder a essa escolha e a esta consagração. E é isso que hoje o Senhor está dizendo para você. Você também, meu filho, você também, minha filha, antes que você fosse concebido no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Antes que você nascesse, antes que você fosse dado à luz, que você fosse dada à luz, eu já te havia consagrado. Você é meu, você é minha. Portanto, o que você deve fazer agora é corresponder a essa minha escolha, corresponder a essa minha consagração. Não dá para voltar atrás. Você é meu, você é minha. Agora cabe a você corresponder ou não corresponder. É claro que nós queremos corresponder. É claro que nós precisamos corresponder. Olhando para aquilo que eu lhe contei, você até pode dizer: padre, graças a Deus, a sua vida, a sua existência é uma maravilha. É mesmo. Eu só posso dar graças a Deus. Mas não é só a minha, não. É a sua também. Eu não sei a sua história. Mas mesmo que para você tenha sido tudo normal. Mas esse normal, gente, já é maravilhoso. Inclusive para você ser quem você é. Hoje até mesmo as nossas crianças não são somente os da faculdade, os do colegial. Hoje até os nossos meninos e meninas na escola já ficam sabendo isso, porque os professores precisam explicar, porque a curiosidade nesse campo é muito grande. No momento da nossa concepção, no momento do ato conjugal do nosso pai com a nossa mãe, foram milhões de espermatozoides vivos, portanto, que tinham mobilidade, que se moviam, subiram na direção do útero da nossa mãe, numa corrida, e a biologia explica justamente assim, numa grande corrida, você pode calcular uma São Silvestre, como acontece lá em São Paulo, em que aquela multidão corre, é muito mais do que aquilo, são milhões de espermatozoides subindo em busca daquele óvulo, e um só deles chega, e a única possibilidade de eu ser eu e de você ser você era justamente aquele espermatozoide ter encontrado o óvulo da nossa mãe. Porque se fosse outro que chegasse, não seríamos nós, seria outro, inclusive com diferenças já no físico, não seríamos nós. Você é o que você é, você existe, eu existo, por escolha de Deus. E gente, o mais lindo é que naquela hora, e até psicologicamente hoje, isso é conhecido, isso é sabido. Há toda uma escola de psicologia que se desenvolve, especialmente lá na região de Belo Horizonte, em Minas Gerais, mas já está se espalhando pelo Brasil, onde eles conseguem conhecer coisas profundas da pessoa ainda quando ela estava no ventre da mãe, até mesmo há momentos em que a pessoa se revela no que foi o ato da sua concepção. E quando a pessoa narra o que aconteceu com ela, ela fala de luz, ela fala de uma grande luz. Ela fala de presença de Deus. Por quê? Porque na hora que você foi concebido, na hora que aquele espermatozoide chegou e fecundou o óvulo e você existiu, o pai se alegrou e ele explodiu de alegria, dizendo: até que enfim, esse meu filho, essa minha filha aconteceu. Foi isso que o pai fez. Ele se alegrou, ele explodiu de contentamento, dizendo: aconteceu, este meu filho, esta minha filha aconteceu. Desde toda a eternidade eu já o queria, eu já o esperava. Veja, é a palavra de Deus, está aqui, não é só para Jeremias, não é só para João Batista, é para você também, é para mim. Por toda a eternidade, desde que Deus é Deus, Ele conhecia você, Ele amava você, Ele queria você, e quando você aconteceu, Deus explodiu, o Pai se debruçou, explodiu de contentamento. Aconteceu o meu filho, aconteceu a minha filha. Você é justamente uma alegria para Deus. Você, a sua existência é uma alegria para Deus. A segunda alegria é quando você nascer segunda vez pela morte. É quando você nascer segunda vez pela morte, para você ir para a vida eterna, e Deus então, o Pai então, vai se debruçar para pegar você e dizer: veio, chegou, aconteceu, aconteceu para a vida eterna, como aconteceu para a primeira vida, a vida humana, agora aconteceu para a vida eterna, este meu filho, esta minha filha. E assim como você deu esta alegria para o Pai, eu estou falando de maneira muito real, não é poesia, é real. Você precisa, eu preciso dar ao Pai esta segunda alegria, de chegarmos a Ele neste segundo nascimento, nessa segunda concepção, quando formos concebidos e dados à luz para a vida eterna. Você não pode perder isso. Você não pode perder isso. Imaginou você ter perdido o bonde dessa vida? Não é mesmo? E se você não viesse? E se você não existisse? Como a gente não perdeu o primeiro bonde, não podemos perder o segundo, de jeito nenhum. Daí que seria trágico, daí que seria trágico. Mas nem vamos olhar para esse lado, não. Você vai conseguir, claro que vai conseguir. Deus, que te quis, que te conheceu, que te amou, Ele investiu tudo na sua primeira concepção, investiu tudo. Veja, Deus pegou milhões de espermatozoides nessa corrida admirável. Gente, é que a gente se acostumou a essas coisas. E às vezes, como as coisas da sexualidade são muito mal usadas, muito mal explicadas, são desbaratadas, até parece coisa feia, mas que fenômeno maravilhoso, meu Deus, que coisa linda que Deus fez. Deus investiu, investiu, investiu, investiu. E a gente fica admirado que uma árvore produz tantos frutos com tantas sementes, às vezes para produzir uma única ou outra planta, mas Deus é esbanjado. Veja, para você chegar a ser quem você é, Deus esbanjou milhões de seres vivos. Eram seres vivos, tão vivos que eles tinham mobilidade, eles corriam, corriam velozmente. Esse Deus que investiu tudo na sua primeira concepção, Ele está investindo tudo na sua segunda concepção. Você precisa ser dado à luz para a eternidade, e você não pode faltar. Deus está investindo tudo, saiba. Ele que investiu tudo na sua primeira concepção, Ele está investindo tudo na sua segunda concepção. Deus continua dizendo, e preste bem atenção, porque aí está a grande verdade. Antes de modelar-te no seio de tua mãe, antes de saíres do ventre, eu já te conhecia, eu já te consagrei, eu já te conhecia, eu já te consagrei. A gente começa a se recordar daquele salmo, salmo 138, 139, na numeração hebraica, versículo 14, que diz: confesso que sou uma verdadeira maravilha, as tuas obras são maravilhosas. Sim, eu o reconheço claramente. Eu vou repetir, eu vou pegar desde o versículo 13: foste tu que me criaste no ventre materno, tu me abrigavas no seio da minha mãe. confesso que sou uma verdadeira maravilha. Gente, nós podemos dizer assim: confesso, eu declaro, eu proclamo que eu sou uma verdadeira maravilha. Não só o fato de eu ter conseguido nascer dessa forma miraculosa, mas mesmo que você tenha vivido tudo normal, normal, normal, normal, normal, eu e você podemos dizer: eu sou uma verdadeira maravilha. Confesso que eu sou uma verdadeira maravilha. As suas obras são maravilhosas, prodigiosas. Sim, eu o reconheço claramente. É aquela música que nós cantamos, né? As tuas obras são maravilhosas. Que maravilha, meu Senhor. Acho que é um ré menor. As tuas obras são maravilhosas. Que maravilha, meu Senhor, sou eu. Para onde irei? Para onde fugirei? Se subo ao céu, se me prostro no abismo, eu te encontro lá. Para onde irei? Para onde fugirei? Se estás no alto da montanha, verdejante ou dos confins do mar. Vai nessa estrofe. Se eu disser que as trevas me escondam e que não haja luz onde eu passar, pra ti a noite é clara como o dia, nada se oculta ao teu divino olhar. Presta atenção. Tu me teceste no seio materno. E definiste todo o meu viver. As tuas obras são maravilhosas. As tuas obras são maravilhosas. Que maravilha, meu Senhor. Que maravilha, meu Senhor, sou eu. Abre os braços. É isso, gente. Para onde irei? Amém. É isto. Para onde fugirei? Se suba ao céu, se me prostro no abismo, eu te encontro lá. Para onde irei? Para onde fugirei? Se estás no alto da montanha, verdejante nos confins do mar. Veja naquela estrofe. Tu me testes. Volta aquela. Tu me teceste no seio materno. Isso é. Tu, se eu disser que as trevas me escondam e que não haja luz onde eu passar, pra ti a noite é clara como o dia, nada se oculta ao teu divino olhar. Agora canta pra valer. Tu me teceste no seio materno. É verdade. E definiste todo o meu viver. Canta pra valer isso. As tuas obras são maravilhosas. Que maravilha, meu Senhor. Não tenha medo de cantar. Não tenha medo, não tenha medo de cantar. As tuas obras são maravilhosas. Que maravilha, meu Senhor. Repete. As tuas obras. As tuas obras são maravilhosas. Que maravilha, meu Senhor, sou eu. Abraça o seu coração e diga: que maravilha, meu Senhor, sou eu. Que maravilha, meu Senhor, sou eu. Que maravilha, meu Senhor, sou eu. É claro, o mundo estragou muita coisa. A tentação estragou muita coisa. Talvez eu mesmo, você mesmo, estragou muita coisa. Mas veja, todo estrago que você fez, todo estrago que a gente mesmo fez a si mesmo, até se agredindo psicologicamente, espiritualmente, fisicamente, toda agressão do mundo, toda agressão da tentação, tudo aquilo que a vida conseguiu nos desfeitear, não conseguiu destruir a maravilha de Deus. E deixa eu dizer, mesmo se conseguisse, e a gente chegasse a ser, como mostrava ontem o padre Roberto, lixo humano, sucata humana, se a gente chegasse a ser isso, que beleza, para Deus não existe lata de lixo, para Deus não existe ferro velho, pelo contrário, o Senhor vai lá, pega a gente, refaz a gente, restaura a gente e explode novamente. Esse meu filho, essa minha filha, não apenas foi criado, mas ele foi recriado por mim. As tuas obras são maravilhosas, que maravilha do Senhor sou. Que bom que você está aí, não é? Foi nesse momento que eu dei a voltinha que eu acabei me lembrando. Ela é ela, porque assim já foi a sua vez, hoje é a vez dela. É, porque assim como a gente tem falado do Dunga tantas vezes, né? E masculinamente a gente falou do Dunga, quando você deu o testemunho lá com o padre Léo, pode pegar o microfone na sua mão, eu fiquei tão comovido e tão contente, porque eu disse, meu Deus do céu, desfazer alguém masculino, né? Homem como a gente é, porque homem é homem, né? A vida trata a gente assim brutalmente. Mas quando eu vi o testemunho dessa minha filha, meu Deus do céu, o que a vida fez dela, o que o mundo fez dela, o que a tentação fez dela e o que Deus refez dela. Porque do jeito do Dunga, né? A sua mãe vinha e rezava por você. Era todas as noites que eu chegava bêbada, drogada em casa, fora de mim mesmo. Eu deitava, minha mãe esperava eu dormir e ela colocava a mão na minha cabeça e eu não queria, eu tirava. E ela mais uma vez tentava, eu tirava. E depois até que ela esperava eu dormir, ou senão eu ficava daquele jeito mesmo. E ela colocava assim de longe e orava em línguas por mim. E fora os dias que eu chegava em casa, eu achava um bilhetinho em cima da minha cama: minha filha, Jesus te ama e eu também. Então isso foi mexendo comigo. Hoje, né, olhando para trás, como eu contei lá com o padre Léo, olhando para trás, eu sei que isso foi os gestos de amor, de carinho, é a presença de Deus através da minha mãe que me fez experimentar o amor de Deus e me fez uma mulher nova. Porque nem dá para calcular, né? Você bebeu e bebeu muito. Muito. Muito nova também, com 15 anos. 15 anos. Se drogou bastante. Foi. Se decepcionou? Muito. Muito. Quer contar alguma coisa? Sim, com 14, 15 anos, eu comecei a sair com os amigos, beber muito, era cerveja, e já não queria mais cerveja, eu bebia cachaça, bebida forte. Eu não me contentava só com coisas fracas, né? Era bebida forte, era garrafas de vodka, de cachaça. E fumava muito. Então com isso eu tive uma problema de intestino e de estômago. E os médicos falavam que eram problemas assim que pessoas idosas tinham. E eu com 14, 15 anos já tinha esses problemas. E foi indo. E era depressão. Por causa do cigarro eu tinha alergia. Eu comecei a tomar xarope. E como eu brigava muito dentro de casa, eu não podia sair de casa para beber fora. Eu pegava lá no barzinho da minha casa e bebia. E quando eu não tinha bebida, eu tomava xarope e comecei a ficar dependente disso por muito tempo. Tinha dias que eu ia para a escola, eu ia para a escola tremendo, né? Porque eu já estava dependente e eu precisava simular uma tosse para ir no posto médico e beber um pouquinho de xarope, que um pouquinho já me fazia... Já se havia viciado. Já havia me viciado. E depois, namorando uma pessoa que era um traficante, eu comecei a me envolver com isso. E com ele eu fumei maconha, tive oportunidades de experimentar qualquer tipo de droga, mas graças a Deus eu só fiquei na maconha, porque ele mexia com isso e eles tinham os amigos deles, eu comecei a conviver com os amigos dele, então eles podiam me levar qualquer tipo de droga. Uma vez me ofereceram LSD e por minha mãe não me deixar sair de casa, eu não caí, pela graça de Deus. Então foi assim, durante 2 anos. Foi essa vida. Dá para imaginar? Olha bem para ela. a obra de Deus, né? Como Deus refaz, como Deus restaura. E como é que foi o ponto máximo e depois a restauração máxima? Foi quando, numa sexta-feira, eu queria sair com esse meu namorado. Minha mãe não deixou e falou: você vai ficar dentro de casa, porque eu não quero que você saia mais com ele. E eu me revoltei. E tinha razão, né? Sim, ela já sabia de tudo. Mesmo que ela não tivesse falado comigo, mas ela já sabia de tudo. Mãe, e eu me revoltei, ela foi para o supermercado, eu fiquei em casa sozinha. Eu botei um som numa altura e fui tomar meio litro de álcool com vinho, álcool de cozinha, né? E eu, naquela hora, eu comecei a passar mal e já perdi a visão. E a respiração também faltava, eu não conseguia respirar. Eu comecei a cair no chão e me debater. E eu rezava, nessa hora eu comecei a rezar. Porque eu era de igreja, mas ia na igreja só. Não tinha tido a experiência com Deus. Então, eu me debatendo, chorando, eu gritando: meu Senhor, meu Deus, me ajude, porque eu vou morrer. Eu vi a morte, eu me vi assim, sumindo. E até que eu consegui chegar ao telefone, consegui lembrar de um telefone de uma amiga minha, que os dois irmãos dela eram médicos. E eles foram lá em casa, me buscaram, me levaram para o hospital. E isso chegou ao máximo porque você fez o quê? O que você tomou? Álcool com vinho. Misturou? Misturei. Álcool mesmo. Então eu cheguei no hospital, assim, eu estava assim, super violenta. E o segurança me segurou e o médico aplicou um sedativo. E aí já estava em coma alcoólico. Aí eu fui fui transferida de hospital para um hospital particular. Chegou lá, o médico perguntou: mas o que está acontecendo? E eles já estavam acostumados comigo lá no hospital, porque todo final de semana eu ia para tomar glicose. É, porque eu bebia muito. Meu pai ia me buscar num barzinho, caída, né? Chorando. Era uma humilhação para ele, né? Fazer aquilo. E os médicos já sabiam, já me conheciam daquelas vezes. E ele falou assim: meu Deus. O médico chegou para minha mãe e falou: por quê? O que está acontecendo com a Eliana? Agora chegou o ponto máximo. Não tem como. O que está acontecendo? Ela está grávida? Ela tá com algum problema? A gente precisa saber, porque agora já chegou ao ponto máximo. Foi demais. É. Aí minha mãe falou assim: olha, nós temos muito problema dentro de casa. Então o médico falou: vocês precisam resolver, porque ela tentou se matar. Meio litro de álcool é muita coisa. Então é só um milagre ela tá viva. Então eu consegui ir para casa na mesma noite, porque isso aconteceu 6 horas da tarde. Então eu consegui ir para casa e fui dormir. Por que minha mãe não tinha deixado aí? Porque no outro dia, no sábado, ia ter um encontro com o padre Léo lá. E ela achava, eu já sabia do encontro, mas eu falei com ela que eu não queria ir. E ela achava que nesse encontro ia ser a minha salvação. Era a chance que... E por isso ela não tinha deixado você ir no dia anterior, noite, sair com o seu namorado. Porque ela queria que eu acordasse cedo e ela me levasse lá. Então eu acordei cedo, no sábado. Daí você aprontou tudo isso. Tudo isso. Que podia ter sido a sua perdição. Você podia ter morrido naquele coma alcoólico. Porque coma alcoólico mata, não é? É. O médico me falou, né? Que era um milagre mesmo. Então eu acordei cedo, cheguei na cozinha, minha mãe estava lavando os pratos. E eu falei assim: mãe, eu quero ir no encontro. Ela tomou um susto: mas como? Eu quero ir. A senhora pode me levar? Aí ela falou: vou, largou tudo e foi pro ponto de ônibus. Lá encontrei com um amigo meu e nós fomos juntos. Então foi um dia maravilhoso e tal. E no final do dia, antes da missa, ia ter uma oração de cura que o padre Léo, outra pessoa, iam conduzir. E nessa oração o padre falava assim: olha, o Senhor quer curar, quer libertar os jovens de todos os problemas que você vive dentro de casa, com droga, com bebida, a sua doença, o Senhor quer te libertar. Mas antes da libertação, Ele quer te mostrar, o Senhor está mostrando que a sua libertação está no perdão que você precisa dar. E nisso eu já comecei a chorar, e eu não só entendia por quê, mas eu falava: Senhor, se o meu problema é a falta de perdão, eu quero perdoar. Porque o padre está falando que os nossos problemas, droga, é por causa da falta de perdão, então eu quero perdoar. Me mostra a pessoa. E eu comecei a rezar e orava em línguas. Eu nunca tinha orado em línguas. Comecei a rezar e Deus... Já estava sendo batizado no Espírito? Já estava ali. E eu comecei a ver a imagem da minha mãe. E nisso eu chorava mais ainda. E com a imagem da minha mãe, eu me vi todo o meu nascimento, foi passando um filme, né? Do meu nascimento. As tuas obras são maravilhosas. Tu me teceste no seio materno e definiste todo o meu viver. As tuas obras são maravilhosas. Que maravilha, meu Senhor, sou eu. Você foi se vendo? Vivendo. E por que aquilo tudo? A minha mãe sempre trabalhou muito. Quando ela casou, ela tinha 26 anos. E ela nem ficou o tempo inteiro, né, da licença. Ela logo foi trabalhar. E quem foi cuidar de mim foi minha tia, com 15 anos. Então, nessa oração, eu me vi nas vezes que minha mãe, não era minha mãe que me trocava as fraldas, e eu chorando, ou senão ela chegava muito de madrugada e eu estava sozinha no berço. Então, toda a carência que eu fui preenchendo com namorado, com droga, com bebida, com remédio, com tudo. Então, eu chorava muito. Aí o padre dizia assim: agora você abre os seus olhos, vira para a pessoa que está do seu lado e dê um abraço forte nessa pessoa, imaginando que essa é a pessoa que Deus te mostrou, porque aí Deus vai realizar uma grande libertação também. Aí eu abracei, já estava chorando, a outra pessoa também, abracei. Mas não se contente só com essa pessoa, abraça que está do outro lado. Isso quando eu virei, meu pai e minha mãe entram no ginásio. Nossa, um ginásio assim? É, não, muito mais lotado, não, muito, muito, muita gente, muitos jovens. E eles já estavam chorando também, vieram na minha direção. E minha mãe conta depois que ela voltou para casa, daquela hora que ela foi me levar no ponto, voltou para casa e sentiu uma inquietação muito grande no coração dela, que ela precisava ir até o ginásio. Mas ela não entendia, deixou aquilo. Mas era muito forte, então ela não aguentou, ligou para o meu pai e não achava o meu pai. De repente, meu pai chega na hora, lá em casa, que ele estava trabalhando na rua, chega em casa e fala: Edinete, nós precisamos no ginásio. Lá vê a Eliana, porque eu não aguento, é uma coisa que eu não entendo, eu estou sentindo que a gente precisa ir lá. E eles foram e chegaram justamente na hora. O Deus que me salvou num primeiro nascimento salvou você num segundo. Sim. O Deus que me conhecia e me havia escolhido num primeiro nascimento, que precisou de milagre, conheceu e amou, escolheu você num segundo nascimento, porque Sim. senão você morria mesmo. Mesmo. E foi aquele momento que foi Deus. Eu precisava estar com a minha mãe ali naquele momento para perdoá-la, o meu pai também. Embora eles sempre me amaram muito, eu tenho certeza disso. Mas eu não conseguia entender, por toda a carência, todas as coisas que eu tinha feito, me perdi nisso aí. E o mais interessante, que eu não contei na tenda, que na terça-feira eu iria fazer um novo exame do intestino, do estômago, e lógico do intestino também, que era fazendo a colonoscopia. Eu poderia ver os dois resultados, porque há 8 meses eu já fazia tratamento e nada resolvia. O médico falava: você precisa parar de beber, você precisa, porque senão você não tem jeito. E eu não conseguia, já estava viciada. Beber, fumar, se drogar. Tudo, eu precisava parar tudo e eu não conseguia. Na terça-feira eu fui fazer o exame e eu não tinha mais nada. Eu não tinha mais nada. Então o milagre foi completo também, foi físico? Foi completo, físico. Isso eu não sabia. Foi, não deu para contar lá. E foi isso. Na terça-feira eu fiz exame, o médico ficou assustadíssimo, porque já faziam 8 meses que eu estava fazendo o tratamento, e naquele dia ele ia começar um novo tratamento, porque nada resolvia, e o exame foi esse. Eu não tinha mais nada. Milagre, milagre, milagre. Qual é a sua situação? Qual é o seu problema? Veja, eu não tencionava apresentar, não é que estava tudo produzido. Eu estou dizendo com toda sinceridade, cantando essa música. Na hora que eu dei a voltinha para lá, me lembrei e vim aqui falar com ele. Tanto assim que o Ricardo pensou que era com ele, né? E era com ela. Foi Deus quem quis. Eu não sou uma exceção, eu sou a regra. Ela não é uma exceção, ela é a regra. Nós passamos por tudo isso. Talvez para você tudo tenha sido normal, normal, normal, normal. Com você não aconteceu o que aconteceu com ela, e no seu nascimento não aconteceu com você o que aconteceu comigo. Mas do mesmo modo Deus já conhecia você, já amava você, e já havia consagrado você. Por que é que você não se ama? Por que é que você não se aceita? Por que é que você não assume a sua escolha, a sua consagração? Hoje é o dia de você fazer isso, porque Deus já fez a parte dele. Até mesmo comigo contando, até mesmo com a Eliana contando, Deus já fez em você. Eu posso até dizer, o milagre está aí, como o milagre estava rodeando a ela. Tudo era ter sido salva desse coma alcoólico, era ter querido ir para o encontro, não foi ela que quis. Ela aceitou. Ela concordou com Deus em ir. O ter acontecido aquela oração de cura, e o ter acontecido dos pais dela terem vindo naquele momento, e você viu a mãe querendo o pai no serviço, e o pai é tocado, e o pai vem para casa. Deus harmonizou todas as coisas. Ele já harmonizou todas as coisas, e só falta você assumir, você aceitar. Aceite isso. É o Senhor dizendo para você, antes que tu tivesse sido concebido no ventre da tua mãe, eu já te havia conhecido, eu já te havia amado. Antes que tu fosses dado à luz, eu já te havia consagrado. Esse salmo tem uma outra versão de música muito bonita, né? Que começa com o começo. Senhor, tu me sondas. Que essa oração desse Salmo 138 seja uma cura para você. Deus mesmo está ministrando você agora. Deixe que o Pai ministre você e aceite do fundo do coração este amor do seu Pai. Canta, minha filha. Eu sei que tu me sou. essa segunda parte, porque é minha história e pode ser a sua história. Se no abismo está minha alma, eu sei que ali tu também me amas. Deus, tu me cercaste em volta. Deus está te cercando. Deus insiste com você. Deus não desiste. Enquanto você não voltar para Ele, porque é de lá que nós saímos, é de lá que nós vamos voltar. É para lá que nós vamos voltar. Deus não desiste. Não desiste. Então Ele nos cerca de todas as formas. Deus, tu me cercaste em volta. Tuas mãos em mim repousam. Abismo está minha alma. Sei que ali também me amas. Senhor, eu sei que tu me amas. Senhor, eu sei que tu abrace você, abrace você mesmo. Sim, abrace, abrace a você mesmo. Abrace o seu coração, abrace o seu peito. Deixe que o Pai te ame. Deixe que o Pai opere lá no fundo. As suas obras são maravilhosas. Que maravilha, meu Senhor, sou eu, na minha origem, mas me refazendo. As tuas obras são maravilhosas. Que maravilha, meu Senhor, sou eu. Senhor, eu sei que tu me amas. E se me sonda, Senhor, é para saber aonde eu cheguei, o que eu fiz, no tudo em que eu me estraguei. Mas Senhor, eu sei que tu me amas profundamente, me restauras, me trazes para a vida. Obrigado, Senhor, obrigado por todo o seu amor, obrigado por toda obra de amor que fazes agora em cada um de nós. Os teus filhos e filhas que estão aqui, Senhor, mas os teus filhos e filhas que estão espalhados em tantos lugares, vendo, acompanhando, escutando. Meu Senhor e meu Deus, meu Pai, obrigado por este amor. Obrigado porque estás ministrando o seu amor. E esse amor está penetrando o nosso coração, está desfazendo todo o mal, desfazendo todo o estrago, tudo aquilo que a vida, que a tentação fez em nós. O Senhor está nos recriando, o Senhor está me refazendo. Obrigado, meu Pai, obrigado, meu Deus. Obrigado pelo Espírito Santo que está sendo injetado em mim. Sim, o seu amor é o próprio Espírito. E esse Espírito Santo injetado em mim, me enchendo, me faz criatura nova. Obrigado, Senhor, obrigado, porque o seu Espírito Santo me refaz. O Senhor me consagrou e o Senhor me enviou para ser profeta para as nações. Sim, Senhor, confessar, declarar, proclamar o teu amor, proclamar a tua obra em mim, na sua primeira criação e na sua segunda criação, Senhor, me refazendo, me restaurando, é o testemunho que eu posso apresentar, Senhor, para que o mundo creia, para que o mundo saiba que Deus nos ama. Sim, meu Deus e meu Senhor, obrigado porque eu sou testemunha viva. Testemunha viva, Senhor. Eu sou o testemunho, Senhor. Eu sou o teu milagre. Eu sou a tua maravilha. Para que todos vejam, Senhor, e reconheçam que também ele, que também ela é uma maravilha, é um milagre de Deus. Obrigado, Senhor, porque somos milagre do teu amor. Muito obrigado, Senhor, porque ministras a nós agora o seu amor. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado. Pode aplaudir esse Deus maravilhoso. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, eu sei que tu me amas. Senhor, eu sei que tu me amas. Senhor, eu sei que tu me amas. Senhor, eu sei que tu me amas. Senhor, eu sei que tu me amas. Pai da mãe e o amor do pai quem refez a Eliana. Mas assim como eu tive a alegria de receber essa minha filha refeita, né, o pai tem o direito de receber você refeito, restaurado no céu.